Só com o tempo percebi que tudo isso não passou de um trote. Aí fiquei desesperado, igual a louco me afundando no bode. De copo em copo, dose em dose. Vixe, percebi que era um cara de sorte. Não morri de overdose, vê se pode. Adiante um choque, aprendi da crote no caixote. Esse é